respeitável público. Aqui se encerra Puro Suco, Rataria Popular Brasileira. Muito obrigado. Mamma mia! Mamma mia! Mamãe não me disse pra brincar com fogo. Taquei uma chama na vida, cachimbo pra cima é sinal do meu povo. Sangue bom, esse som bate mais que a porra do on. Ó nós de novo, a trupe secreta dos palhaços louco. Monociclo na circunferência das linhas que entorto. Se pisar vem fofo, rufem os tambores que abafam os sinos da casa do papi que tapa na cara de quem se perdeu quando eu olhei no olho. Sorridente é o sorriso que mata o narciso, transparece o outro. Vaidade não tem virtude, sigo firme igual Zé do Caroço. No morro do galho é ladeira, se subiu, partiu pra outra. Nem sabia que era saideira, morto por nóia com bafo de cola. Nossa segurança é o cachorro de rua que por liberdade negou a coleira. Então que proteção é essa? Só pode ser Deus que me testa. No espetáculo de hoje, o número é da besta fera. O suco nem sempre é tão doce. O suco nem sempre é tão doce. O número é da besta fera. O espetáculo de hoje. Só pode ser Deus que me testa. Só pode ser Deus que me testa. O espetáculo de hoje. O número é da besta fera. O suco nem sempre é tão doce. O suco nem sempre é tão doce. O número é da besta fera. O espetáculo de hoje. Já vi malabarista com fogo nas claves, que me inspirou a ter fogo nas frases. Disse que o circo é bem mais embaixo, morre pela arte só quem tem coragem. Só me restou a valentia. Sou um trapezista que se equilibra entre fazer o que sonha e a bilheteria. Sem palhaçada na palhaçaria. Mas respeita o picadeiro. Cale e corte minha cabeça se eu não for verdadeiro. Assisto, descarrego, exorcizo meus demônios de mim mesmo. Pelos becos ao som do Barão Vermelho. No espetáculo de hoje não temos muito holofotes, mas eu sei que é arte ou morte. Tô rindo na cara do cult. O aroma da rua é podre. Quanto que houve, 100% skateboard. De chavum do verde couve. Vê se não fode, não confunda popular com pop. É aquilo, né, Pérez? É o que eu sempre falo, moleque. É foda. Quem é Moscou, é pau no gato. Tem que saber, certo? Vem de dentro, né? Tamo de olho. Quem te ensinou? Quem é que me ensinou? Só a alma, mano. Tem que ser. A rua? Pode ser que, mano. Inúmeras teorias aí a galera tem. Eu acredito nas esquinas. Acredito nas estrelas das esquinas. Eu acho que é onda. Eu não, mano. Eu acho que tudo pode ser. Eu fazia. Só pode ser Deus que me testa. No espetáculo de hoje, o número é da besta fera. E o suco nem sempre é tão doce. E o suco nem sempre é tão doce. O número é da besta fera. No espetáculo de hoje, só pode ser Deus que me testa. Só pode ser Deus que me testa. No espetáculo de hoje, o número é da besta fera. E o suco nem sempre é tão doce. E o suco nem sempre é tão doce. O número é da besta fera. No espetáculo de hoje.